pushback, acionamento ao gol no 889, posição 612. Na 612 está autorizado, chame táxi. Chamarei para táxi, gol no 889. Para o táxi, o gol no 405, está com 44 a bordo, 3 horas 55, com 15. Liga o táxi, à direita, Juliette Alfa, até o ponto de espera, chama a torre 186 quando pronto para decolar. Juliette Alfa, 186, gol no 405. 6313, assim que a aeronave da Gol à frente, iniciar o táxi, liberar a passagem, está livre, portão 4, ok? Em frente, portão 4. Salvador, boa noite, azul 4209, cruzo 256-160, frente da Tango. Azul 4209, assinando identificação, autorizado de cada bonfe, desça para 4.000 pés, hoje 2014. 4.000 bonfe, 1014, azul 4209. Sul, e depois curva à direita para sobrevoo de Itapuã, acione o código 0... Acione o código 0161 e chame torre 18.6 para iniciar o táxi de decolagem. É 310, sua decolagem com 07, controle 19, decimal 8. 9.8.6.310. Controle Salvador, Oceana 6310, passa 2.000. Oceana 6310, acione código 5122, suba para 350, saída da PUC, aguardando contato radar. Confirmando o código então, é 5122. 5122. É, decolagem. Oceana 6310, agora em contato radar, 6 milhas de Salvador. Ok, autorizado então, nível 350, 6310. 45. General 6313, seria possível coordenar a nossa pausa na posição 1? Sinalizador, 6313. Confirme. Olá, a previsão é o 4, o infareiro não mudou o portão, ok? Aguarde um instante. É possível, porque a companhia informou que era o 1, por isso que está confusão. Então agora, obrigado. Para o táxi, jogou no 889, até na Campinas, 6 horas e 45, 75 a borda. Livre táxi para o ponto de espera da pista 10, via Juliette Alfa, quando lá chame a torre 118.6 no 889. E a Juliette Alfa, quando lá 186, voo no 889. Salve, Salvador, boa noite, voo 405. Voo no 405, contato radar, sou para 360, Cida Golha. 360, na Golha, voo 405. O Xanema 1313, é o solo? Prossiga. Toquei em freio e informou que agora você vai para o portão 1, infelizmente, com esse tempo todo. Pode prosseguir em frente, portão 1. Pro 4? 1, portão 01 agora. Positivo, portão 01. A gente compreende aí que a programação do portão não é competitiva para ele, mas eu quero muito obrigado por coordenação. Nada. 100 graus, 109. Cruzada linha e decolar o gol no 889. Confirme para controle. O RJ6748 não consegue contato com o centro de Recife. Tente nas frequências 1251, o alternado no 3325, AV6748. Pode confirmar a frequência? 1251, alternado 13325. Táxi decolagem, vento 100 graus, 109, informa fora do solo, Romeu. Check. 889, decola 3, controle 198. 198, vou no 889, boa. Nada no 2545, puxando a 6310. 126-8525-45, 6310. Controle, gol no 889, muito boa noite. Boa noite, gol no 889, contato radar na decolagem, sua para 360, saída da El. Saída da Elsa para 360, voo no 889. É Itapuã. Ok, tô ciente. Mantenha a minha escuta então, o máximo de 500 pés em Itapuã, setor do litoral. Caso vá abandonar o setor, se afastar do aeródromo, me informa, ok? Ok, vai ficar na sua escuta, mantendo no máximo 500 pés e livrando o setor, reportará mais que hoje com eu. 405, vou eu fito da presente. Aprovo, fito, 405. Está presente o Rodael. Rodael, voo no 889. No 405, chame Recife 1260, alterna 1288. 260, alterna 1288, 405. Papapá, mais Juliette Romeu, controle? Objeto 6748, a senhora identificação, autorizado chegada a mar e desce e mantenha 050. Azul 4209, aposto pelo, desça para 2000 pés, Oxumi 14, reporte localizador. Gente, aposto pelo, desce para 2014, reporta localizador 4209. Objeto 6748, está presente, está autorizado para o DITAP. Objeto 6748. No 889, chame Recife, 1251, alternado na 3325. Aprovou no 889? Confere, gol no 889, chame Recife, 1251, alternado na 3325, bom voo. 251-3325, gol no 889, obrigado, boa noite. Gol Itapuã. Boa noite, eu vou no 604, estamos com o uniforme no 3, pronto cópia para Fortaleza. Estou no 604, no portão 3 para Fortaleza, você está autorizado no 370, Pesolu 19, decolo no 0 com curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Frequência do controle 119.8, a torre 118.6 dúzia. Seu código 5135, gol no 604. Então tá, 370, autorizou Fortaleza, a Pesolu 19, decola da pista no 0, curva esquerda, saída Momo, transição Frote, a torre 186, o controle 119.8, o transporte 5135, o 104. Salve, pronto, puxa, acionamento 104. Trabalhando, obrigado. Pousa. 186, graças, senhorita, boa noite, bom trabalho. Oi, Salvador, boa noite. Azul 4209, a 2 milhas do externo, baixado e corrigindo, estabilizado. Ok, ciente. 4209, cheque trem e livre pouso, pista no zero. O vento 100 graus com 8 nós. Informo que tem um helicóptero à direita da aproximação, mantendo o setor de Itapuã, ele não vai interferir na aproximação, ok? Ciente. O azul agora baixado e checado. Atento ao tráfego. Azul 4209. Torre, o papapá, Mike Jet Romeo. Prossiga, Romeo. Vai livrar o setor, senhor. Vai com proa do farol de, da barra. Ok, então agora chame aí o controle Salvador, frequência 119.8, informando que vai prosseguir pelo litoral até o farol da barra. Ok, vai chamar 119.8 para informação farol da barra, Mike Jet Romeo. Controle Salvador, boa noite, é o papapá, Mike Jet Romeo. Mike Jet Romeo, controle. Tá livrando o setor do farol de Itapuã, vai com o do farol da barra, na linha do litoral, mantendo 500 pés. Gente, na escuta do controle, 500 pés, litoral, reporte farol da barra para retorno. 500 pés, linha do litoral, reportará a linha, reportará no farol da barra para retorno, Romeo. Salvador, boa noite, 3305, informação e reporte. 3305, acena identificação, autorizado chega da Mari, desce e mantenha 050. 050 na Mari, 3305. Quase 6748, desça para 3000 pés, ajuste 1014, livre da restrição de altitude em ETAP. Ok, 3014, livre da restrição em ETAP, 648. Então 3305 da presente, autorizada para o DITAP. DITAP, 3305. Controle Salvador. Boa noite. Bom, 1076. Gol 1076, boa noite, eu tenho identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém ao nível 0620. Mare 0620. Jet 6748, desça para 2000 pés, ajuste 1014, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, informará estabilizado, 6748. Solo 2509, solo 25, direito 219, solo Salvador, azul 4209, livrou. 4209, tem táxi autorizado Alfa, Quilo e até o Pátio 1, posição número 8 para o 4209. Alfa, Quilo, 1, Pátio 1, posição 8, azul 4209. Correto. Olá Salvador, boa noite novamente, Oceaneiro 6313, agora Guarulhos, nível 386. 6313 Guarulhos, está autorizado Guarulhos 360 na Peruísque 50, decola da 10 com primeira curva direita, saída da Euleda após Bidev. Frequência do controle 119.8, a torre 118 meia dúzia, seu código transponder 5145 Oceaneiro 6313. Autorizado então o nível 360 para Guarulhos, decolando da 1-10 com curva direita após o perfil da saída da EL, transição Leda após Bidev. 19-8 controle, 18-6 torre, 5-1-4-5, nosso transponder 6-3-1-3. 9 pronto, puxa o acionamento 6-3-1-3. Complete final, tem 118 mesmo pouso. Foi boa, Webjet 6748. 6748, reporte passando externo, 3 checado, final no zero. Reportará. Eterno, baixar travado web. Mas ETAP 10-2000 está autorizado de aliança? Livre o pouso, vento 100 graus, 109. Livre o pouso a 10, web 6748. 305, após ETAP está autorizado descer para 2000? Autorizado, desce via para 2000 pés, ajuste 1014, livre LS, TAM 3304, reporte estabilizado. Estará estabilizado, 3305. Mike Juliette Romeu, reporte Pituaçu. Papapá, Mike Juliette Romeu. Pergunta, cara. Reporte através de Pituaçu. Em Pituaçu, Mike Juliette Romeu para troca de frequência. Em Pituaçu. Pituaçu, reportará Mike Juliette Romeu. 1076, desça para o 050. 050, 076. Sul Salvador é o 4209? Prossiga. Pousada aos 25, diagonal 32. Pô, companheiro, é por seu despacho aí, ok? Seu aqui na torre. Pô, desculpa, meu amigo. Não, não por isso, tranquilo.